Nivaldo Machado. Nivaldo Machado, o grande prefeito de Olinda, é bem melhor que Lupécio. Nasceu em 1921, morreu em 2006. Ele nasceu em janeiro, morreu em janeiro. Nivaldo Machado é um político brasileiro. Eu gosto do Nivaldo Machado. Infelizmente ele não tá mais aqui, mas se ele estivesse aqui, eu mandaria um abraço e um beijo pra ele, pois ele é o irmão de camarada todos olindenses. E assim tem que ser, senão pode de nós ele vai perder a confiança e a fé daqueles que vão ganhar. Mas se a gente perder, a gente vai conseguir batalhar. Nivaldo Machado, eu tô morrendo. Nivaldo Machado, eu tô correndo. Nivaldo Machado, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Nivaldo Machado, ele dormiu. Nivaldo Machado, de Pedro Olho, tchau.